Um dia me ama, aposta na gente. No outro cê vaza e nem sabe o que quer. Beija minha boca, tira meu mel. Me deixa no chão quando volta do céu. Esse teu jeito bipolar só tá fazendo mal pro meu coração. Cuidado que uma hora ele solta sua mão. Não vou ser seu brinquedo a vida toda não. Esse seu amor barato nunca me comprou. Sua presença faltante nunca me preencheu. Tô dizendo adeus, tô dizendo adeus. Esse seu amor barato nunca me comprou. Sua presença faltante nunca me preencheu. Tô dizendo adeus, tô dizendo adeus. Todo mundo cansa, inclusive eu. Oh, oh, oh. Kevin Johnny. Bipolar só tá fazendo mal pro meu coração. Cuidado que uma hora ele solta sua mão. Não vou ser seu brinquedo a vida toda não. Esse seu amor barato nunca me comprou. Sua presença faltante nunca me preencheu. Tô dizendo adeus, tô dizendo adeus. Esse seu amor barato nunca me comprou. Sua presença faltante nunca me preencheu. Tô dizendo adeus, tô dizendo adeus. Todo mundo cansa, inclusive eu.